6310 the ground at 15, vacating right at 6 from start and pull back to ground 11 left on line. 2-1, no chame controle Salvador, no 2-0, do último a 8, bom voo. 2-0, obrigado. Boa noite, gol 2-0-4-3. Gol 2-0-4-3, contato com a terra da Palácio, saída do São João, no meio de gol 3-0, boa noite. Palácio, obrigado. Turista para 436, Vitória Gama 009. change the top of the seat, that's over. Libere à direita, chame o Saulino, avisando desse modo. 5, autorizado pouso, pista 1-0, vento 0,80 graus, 1-0 nós. Vento 2-0, pouso, ponto 2, fechado. Nota 08, qualquer dentro, que é bom, que é lá, e o bicho é level 0, faz o quê, ó. 9-9-6-9, снова Шмату, Мея, Либерия, Дерейка, Наэк, Шемискал, Леона, Дальзуна, Дейсмонове. Хорошо, приходите. Thank you. Solstice Fraser. Libera direita na Fox e chame o som em 1219. Papa 083, good evening. Clement China runway 10, wind 0 degrees, 1 knots. Maintain 20 points. 0, line up and await runway 10. Controle 1-2-0, deixe-nos, por favor. 2-0-8, boa. controle, Sideral 9963, Estrela Colada. Sideral 9963, contato radar, 360, foi Arbor. 360, Arbor, assim que possível, aceita a alerta. Autorizado, pouso pista 10, vento 08. Pistão na 0, vento 080 graus, 92 mais.

3520, deixa e mantenha o 0520. Tá, Delta 3520, deixa e mantenha o 0520. Olímpio 06, deixa para 2006, 2010, 1010, está autorizado o sinal, então está estabilizado.